tempo e nem notícia. Mais um no saco por incompetência de alguns policiais, que no momento estavam no boteco dando um tiro. Que lei tão eficaz, que não mediram a consequência da sua grande falha. Era ocorrência de pobre, passou batido, bando de canalhas. Se tivesse um dinheiro havia resultado, um acerto na parada e o caso estava encerrado. Segurança nota 10, nenhuma putaria. É tipo esquema que eles fazem em bares, em padarias. O seguro que eles dizem ser a proteção contra assaltos, bandidos, mas não contra sua própria extorsão. Esquema de eliminações, cúmplices e justiceiros. Dupla infalível, um encarne, o mesmo preço. Viaturas se aproximam, começa o desespero. Será que é minha hora? Eu vou sobrar, ficar inteiro. E no DP já esquematizam a chacina do dia. Revólveres, muita bala, apenas mesma rotina. Rouba banco, ordena que rota, tático sul. Do centro à zona leste, enfim a zona sul. A parte pobre tá legal, da inútil segurança. E ficar longe da polícia é a maior esperança. Desde criança sou cabreiro, atento e bem esperto. Ligado que menor é o prato predileto. E por isso eu nada espero, ajuda eu nem quero. E nem na hora da minha morte eu discarei o 90. Desse jeito para que então existe a lei? O 90 diz que para a morte. O 90, então arrisca a sua sorte. O 90 diz que para a morte. Diz que o 90 e arrisca a sua sorte. O 90 diz que para a morte. O 90, então arrisca a sua sorte. O 90 diz que para a morte. Diz que o 90 e arrisca a sua sorte. Desse jeito para que então existe a lei? É lamentável, mas é fácil a contagem de presuntos. De cada três no saco, a PM tem um defunto. Não é apenas meu resumo. O número de cabeça, qualquer mano bem ciente tem a mesma certeza. São táticos na nossa exibição de idiotice. Embalos e menores morrem mais. Consulte os índices. Extermínio de moleques, arrasaram a detenção. Tá limpo tudo em casa, não se poderam não. E o maldito batalhão de choque, inocentado. Por cretinos, malditos que estão do mesmo lado. Só apoiam a polícia os ricos filhos da puta, que nunca precisaram ou atrombaram pela rua. Quem conhece fica esperto, só de olho aberto, rezando para as táticos nem chegarem perto. Justiceiros bem armados, de automóvel é embaçado. Acerto com esses manos é o jeito, é bem provável. São movidos a dinheiro e acertos de toca-fitas. Ladrão passa batido com uma peça ou cocaína. Quem se fode são os que não tem seguro nem nada. São sempre os encontrados, estirados de quebrada. Patrimônio de polícia é velório de pobre. Marca registrada que ela própria nem encobre. Na TV uma entrevista era um deles ao certo, dizendo que matou, mas todos foram pro inferno. 90 é o fone e as pessoas desse tipo. Aí é com você então, vai de fone maldito. O 90 diz que para a morte. O 90, então arrisque a sua sorte. O 90 diz que para a morte. Diz que o 90 e arrisca a sua sorte. O 90 diz que para a morte. O 90, então arrisca a sua sorte. O 90 diz que para a morte. Diz que o 90 e arrisca a sua sorte. Desse jeito para que então existe a lei? Pega trote tem, pega ladrão não implantaram. Se implantaram é pra pobre, em boy nunca usaram. É bem mais fácil encarqueirar favelados do que playboys. É simples e conveniente, ninguém se dói. É hipódromo, Febem, detenção, DP. Confira e veja o resultado, é fácil entender. Só tem pobre na cadeia e quem prendeu foi a polícia. É só parcialidade, pilantragem cometida. E a própria vida corre risco no estilo bem racista. Pretos marginais, polícia se nos identifica. Mão na cabeça e uma carteira registrada. Um mano bem humilde, mas que deu uma grande entrada. É que deixou transparecer a sua classe social. Pra gente normal, mas não pro puto de um policial. São histórias parecidas, casos nunca apurados. Mortes rotineiras, inquéritos são formados, jogados empoeirados num canto da delegacia, só esperando um milagre que os apurem um dia. Enquanto isso a polícia faz o que ela quer. Uma tático num bar e um gambé bebendo seu café. Bem sossegado, maldito nem se preocupa. preocupa. Quer que se foda todos os pobres, que filho da puta. Com ocorrência ou sem ocorrência não vai atender. E os outros três com ele pensam igual, então fazer o quê? Um cerco policial a todos os pobres e pretos. E os boizinhos no seguro usam todas mesmo. Família pobre e insegura que vive com isso. Você que concorda comigo e também acha esse fone maldito. Para a morte 190. Então arrisca a sua sorte. 190. Diz que para a morte. Diz que 190 e arrisca a sua sorte. 190. Diz que para a morte. 190. Então arrisca a sua sorte. 190. Diz que para a morte. Diz que 190 e arrisca a sua sorte.